Voz da Alegria, todas as sextas-feiras, às 17h30, estará convosco para tornar o vosso início de final de semana mais leve e feliz. Alegria, como eu não vou viver, alegria. O que vos prometemos são 30 minutos de vozes alegres, de histórias com final feliz, de momentos bons que partilhamos com todos vós. Aqui só haverá alegria. Alegria. I see a spark of life shining. Alegria. Esperança. Encontro. Partilha. Sorrisos. E emoção. Daquelas que nos enchem e aquecem o coração. Então, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova. É um gosto estar novamente aqui no programa Voz da Alegria, o Cote Jolitá. Hoje temos aqui umas convidadas muito especiais, o grupo de jovens Getsemani, que vêm da paróquia de Lagares da Beira, da unidade pastoral Oliveira do Hospital. E vou já de seguida apresentar-vos. Portanto, temos a Marisa Campos, a Sofia Campos, a Sofia Nunes e a Sara Marques. Olá a todas, bem-vindas aqui ao programa Voz da Alegria. Olá, olá, Marta. Pronto, então vamos aqui perceber aqui um pouquinho melhor aqui o vosso grupo de jovens, tem sido bastante dinâmico. E para começarmos, perguntava à Marisa a origem do vosso nome. Portanto, Getsemani, explica-nos lá um pouco melhor o nome que vocês escolheram para o vosso grupo. Getsemani, que é um nome muito complicado de dizer e nós já o ouvimos dito de várias formas, ou Getsemani, Getsemani, portanto, mas é mesmo Getsemani. Ok, já é um nome, nós tentámos arranjar um nome que não fosse algo muito conhecido também, para despertar um bocadinho a curiosidade nas pessoas. Portanto, Getsemani, nós ouvimos mais este termo na altura da Páscoa, salvo erro, quando falamos no Monte das Oliveiras, ok, que era um local em Israel, onde os apóstolos reuniam diversas vezes, onde Jesus reuniu diversas vezes com os apóstolos, fizeram várias festividades naquele local também. Foi a última vez em que Jesus reuniu com todos os apóstolos também e acabou por sair daí o nome, portanto, Getsemani, Jardim das Oliveiras ou Monte das Oliveiras. Portanto, é um nome bíblico, digamos assim, que surge na Bíblia, portanto, é um local. Marisa, o grupo de jovens, portanto, da paróquia Lagares da Beira já existe há alguns anos. Conta-nos um pouco como tem sido o percurso do grupo. Sim, nós já existimos há mais de 30 anos, pelo menos pelas contas. Nós nunca conseguimos chegar a uma data certa, a um ano certo, mas fazendo uma espécie de contas por alto dos primeiros elementos que nós conhecemos e que fundaram o grupo tem mais de 30 anos de existência. Funcionamos sempre. Com mais pessoas, com menos pessoas, tivemos altos, tivemos baixos, mas temos sido um grupo que tem continuado e que tem ali chamado jovens, cativado jovens, e nós temos feito muito por isso. Pronto, a ideia do grupo de jovens é dar aos jovens, neste caso da paróquia de Lagares, algo mais quando estão nos últimos anos de catequese ou quando terminam a catequese. O que acontece com a maioria destes jovens é que eles saem da igreja, deixam de ir à igreja, deixam de participar nas atividades. E o grupo de jovens surge para isso mesmo, para tentar cativar os jovens a continuarem ligados à igreja, à religião, e é isso que nós temos feito. Às vezes também funciona um bocadinho de boca a boca, palavra a palavra. Por exemplo, este ano entraram muitos meninos novos no grupo de jovens, portanto, a partir dos 12 anos, que é a idade aqui em que entramos no grupo de jovens. E muitas vezes, vamos imaginar, temos aqui a Sara connosco e entrou o irmão. Portanto, okay. Às vezes também temos aqui, eu e a minha irmã estamos, a Sofia e a Inês também está, portanto vamos trazendo, puxando assim pessoas, e a ideia é continuando a fazer isto, porque temos que nos... É natural que os mais velhos vão saindo, que os mais novos consigam pegar, consigam dinamizar e continuar a fazer este trabalho. Isso. É isto que nós temos. Um caminho mais persistente, feito. Muito bem. Sara, fala-nos um pouco das atividades que têm desenvolvido. Eu sei que também têm feito voluntariado, fizeram uma vez uma atividade muito interessante com a presença junto de idosos. Partilha um pouco dessa experiência, também muito, de muito valor, de atenção e amor ao próximo que vocês realmente desenvolveram. Olá Marta, obrigada, e olá a todos os ouvintes. É verdade, nós tentamos estar junto de todas as faixas etárias, tanto dinamizar atividades com os idosos que estão no nosso lar de Lagares da Beira, mas também com os jovens e as crianças da catequese. E portanto vou falar já de uma atividade que foi proposta pelo CLDS 4G Viver Com, em que nos reunimos em grupos e vamos então a aldeias que estão mais deslocadas do centro de Oliveira do Hospital numa tarde ou numa manhã. Os horários são sempre muito flexíveis e vamos então em busca de descobrirmos um pouco sobre estas aldeias do concelho, mas também as pessoas que lá vivem. O motivo principal é irmos ao encontro das pessoas que vivem em isolamento social ou que estão longe dos familiares, e portanto foi uma experiência muito boa. Nós já a praticámos diversas vezes e em todas elas diversificámos os locais por onde fomos. Fomos, por exemplo, a Carvalha, fomos também já fomos aos Fiais, fomos de um ponto ao outro do concelho, e é uma experiência muito boa para o voluntariado, mas também para quem recebe, até porque o que nos motiva a participar é sempre darmos o nosso tempo disponível, que normalmente ou os fins de semana ou as férias, em que às vezes nem sabemos como ocupar o tempo, e vamos de encontro a quem precisa do nosso tempo. E por isso é deixarmos o nosso conforto, do nosso sofá, ou às vezes dos telemóveis, da televisão que nos prendem tanto em casa, e irmos ao encontro das gentes mais velhas que precisam de um diálogo, de um apreço, de um abraço, só até a mínima presença, sabem? E portanto o que nós damos é o nosso tempo, é escutarmos a outra pessoa que está em isolamento e que precisa, sente a necessidade de falar, e nós vemos que é muito gratificante tanto para eles quanto para nós. Todo este deslocamento, toda esta viagem, toda a visita, e pronto, voltamos para casa sempre com coração cheio, certamente. Sim, com uma experiência vivida. E queremos sempre repetir mais e estamos sempre à espera da próxima iniciativa, que até vai acontecer agora de 3 a 14 de abril, e que esperamos o grupo de jovens voltar até com os membros mais novos que agora integraram, exatamente, e voltar a transmitir estes valores também para estarmos ao lado de todas as faixas etárias a qualquer momento e com a melhor disposição. Muito bem, e de facto o nosso concelho tem certamente aldeias e locais com população mais envelhecida, e é de facto uma experiência muito enriquecedora para vocês, certamente, e também para quem vos recebe. Muito bem, Sara. Pronto, nós hoje também estamos aqui um bocadinho no caminho para a Jornada Mundial da Juventude, estamos todos já bastante entusiasmados, já estamos em 2023, a jornada está aí à porta. Queria falar aqui um pouco da vossa expectativa em relação à participação numa jornada. Eu sei que ainda nenhuma de vocês participou. A jornada, eu que já participei, posso-vos garantir que é um encontro com muitos jovens, o maior encontro de jovens de todo o mundo. E perguntava agora, Sofia, qual é a vossa expectativa em relação à participação na jornada? Falem-nos um pouco disso, que contam viver com essa experiência. Bom, de facto, nós nunca, por vários motivos, nenhum de nós nunca teve a oportunidade de participar numa jornada. Mas fomos vivendo muito perto, e mesmo aquele tempo que antecedia de preparação com outros grupos e com outras pessoas que participaram, e depois também vivíamos com curiosidade e com emoção aquilo que eles também relatavam da experiência deles. E, portanto, receber a jornada em Portugal também é uma oportunidade muito importante e que nos deixa muito entusiasmados, principalmente depois daqui da pandemia, que atrasou tudo um bocadinho e aumentou a expectativa. E, portanto, é a nossa derradeira oportunidade, digamos assim, que não podemos deixar perder. E pelo facto de ser no nosso país, e se torna também mais especial, e pelo momento que é, pelo encontro de jovens de diferentes locais, que vêm com diferentes com valores muito semelhantes, mas ao mesmo tempo experiências de vida muito dispares, e portanto é um bocadinho por aí, também nesta expectativa de convívio e de viver a fé com outras pessoas e de partilhar essa vivência com outras pessoas. E para além disso, nós sentimos também muito isso do envolvimento da comunidade, porque é o encontro de jovens, mas é muito importante aqui a presença e o envolvimento da comunidade, e nós também temos tentado promover isso, porque também precisamos da ajuda das pessoas que vivem à nossa volta enquanto voluntários ou enquanto famílias de acolhimento. E eu acho que isso também é muito importante e nos ajuda a enriquecer a experiência e o processo também. Que também achamos que é muito importante este processo até lá, de preparação até à jornada. Pois, e hoje aqui podemos lançar esse desafio aos nossos ouvintes da paróquia Lagares da Beira, e não só, de todas as paróquias. Temos os dias na diocese, que vão de 26 a 31 de julho, e todos que tenham essa vontade poderão inscrever-se como famílias de acolhimento e acolher dois peregrinos. Ainda não sabemos de que país vêm, mas certamente vai ser uma experiência muito rica, ou então inscreverem-se como voluntários e poderem colaborar na organização, acolher, participar, acompanhar nas atividades, ajudar na alimentação. Portanto, todos são bem-vindos neste caminho da jornada e nestes dias na diocese. Pronto, e agora falando aqui um pouco mais sobre música, estamos aqui na rádio, também é um local de excelência de música. Eu sei que o vosso grupo também está muito ligado à música, até já participaram em vários festivais diocesanos da canção. Perguntava aqui à Sofia Campos, qual a música que mais vos inspira e que vos toca mais particularmente? Ou aquela música que sempre querem tocar, sempre que haja alguma atividade, não pode faltar? Muito boa tarde. De facto, a música é um dos nossos pilares basilares, está presente em tudo o que fazemos, desde as atividades mais para o grupo como para a comunidade. Temos muitos instrumentos no nosso grupo, muitos jovens que tocam muitos instrumentos, e de facto isso é muito importante para nós. Sempre nos ensinaram os nossos avós que cantar é rezar duas vezes, portanto é uma coisa que nós pomos bastante em prática. Nós temos muitas músicas, isso é verdade, nós temos muitas músicas que gostamos de cantar constantemente, normalmente as mais animadas. Muitas músicas que nós cantamos têm gestos, têm coreografia. Nós cantamos e fazemos os gestos por vezes nas missas, as crianças acompanham-nos na catequese. Portanto, eu estou-me a lembrar Toma a Tua Cruz e Segue-me, o Dar Mais, o Passo a Passo, são todas músicas que efetivamente já têm alguma história, já são muito antigas, mas que são músicas que ficam sempre no ouvido, que são muito conhecidas, são muito divertidas, têm alegre, sempre uma mensagem, é? Claro que sim. E nós queremos deixar sempre isso, energia e alegria para que as pessoas venham ter connosco, para que nós possamos tocar no coração de cada um. E a música é uma linguagem universal e a música faz isso em qualquer momento. E na igreja a música é bastante importante. E para nós levamos isso a todas as pessoas que conquistamos, que a música é bastante importante. E o Festival da Canção é uma dessas grandes experiências para nós, que para além das pessoas que estão a trabalhar constantemente em compor uma música, porque é tudo feito por nós, depois também todos nós em grupo no dia chegar lá e podemos gritar, pular e agradecer por estarmos ali e lutarmos pelo Jet Zemani, é muito bom e é sempre muito, claro, gratificante. E é um orgulho, claro, para a Lagares da Beira, não é? Para a nossa unidade pastoral. Pronto, eu queria dizer-vos e esclarecer também aqui os ouvintes que este grupo também anima regularmente a Eucaristia Dominical na Paróquia de Lagares da Beira, sempre uma Eucaristia muito bem animada, com certeza, e deixar-vos o desafio que agora não pode faltar, de vez em quando, o hino da Jornada Mundial da Juventude também para toda a comunidade ir acompanhando e estando com o hino no ouvido. Sim. Muito bem. Pronto, não sei se querem deixar mais alguma mensagem aqui aos ouvintes da Rádio Boa Nova. Estamos todos nesta caminhada até à jornada. O grupo Jet Zemani é um grupo muito dinâmico, muito ativo, muito alegre, e foi de facto um gosto poder contar aqui hoje com a vossa presença. Que se envolvam connosco. Que tenham vontade de partir apressadamente. Isso, isso mesmo. Pronto, então se calhar damos por terminado o programa Voz da Alegria. Bem-ajam Marisa Campos, Sofia Campos, Sofia Nunes, Sara Marques, por terem partilhado connosco o vosso entusiasmo e ânimo. E assim nos despedimos deste programa tão especial Voz da Alegria, hoje com os jovens como protagonistas, como o Papa Francisco nos sugere. Terminamos com o hino da Jornada Mundial da Juventude.